Godzilla. Godzilla. O animal mais rock'n'roll de Barca Arena. Aí, DJ Jefferson e DJ Duda, vamos agitar agora? Então detona pra galera. Bora começar a sacanagem, onda, mãe! Então canta assim. Aqui a galera dá valor e a gente vai detonando, vai! Me diz onde está você, que não está aqui. A Paty vai, canta assim, meu. Ficou em mim, não consigo mais. Andreja, meu parceiro Marcos ali marcando presente com a gente. Não vou com o Diego, abraço o Diego, alô Diego! Meu patrão Renan, meu anjo que a Vivi, o Ciro. Que não volta, a gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Prometo te fazer feliz. Dia 25 de agosto vai ter turma do DJ Jefferson, a social da família Sem Limite e a Bate Forte. A você minha vai ter. Não está aqui. Dia 8 de setembro, do DJ Jefferson e a Bate Turma também. A social, a segunda social das Irmãs Negrão e a Bate Turma. Meu anjo querido, por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto você mais perto, mais aqui dentro. Um coração louco por você. Godzilla, Godzilla, o animal mais rock doido de Barca Arena. Tocando o coração da galera. Essa aqui, meu irmão. Pra sua crede. Meu parceiro Maiuso. Cara do parque, meu irmão. Marcando presença. Sempre vocês têm aquela moral com tudo, eu já era. Sempre. Assim, ó. Ali marcando presença com a gente. Que cada segundo fere o meu coração. Falo pra todos meus amigos que contigo sonhei. O meu patrão Regi, alô Regi. Cara do Regi, vai, meu irmão. Ei, pra ter seu amor, eu vou arriscar. Voltar ao passado e te buscar. Quero ter de novo teus beijos. Me aperta o desejo. Sei que você sabe. Finge que não sabe, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aí tá chegando o novo comando animal do animal da Amazônia. Em breve, meu irmão. Estaremos juntos frente ao mar. Godzilla! Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Eu sou sincera, eu te prometo, não me olha. Depois de abrir essa porta, aí te digo, se for não volta. É o som do Godzilla, fera do norte, DJ Duda, DJ Jefferson e Sapinho. É o som do Godzilla, fera do norte, DJ Duda, DJ Jefferson e Sapinho. Quem não tem história, é passado da memória. É o som do Godzilla, fera do norte. Patrão! presente com a gente, né, Cleide? Simbora, chegou a hora. O som do Godzilla vai te pegar, a fera do norte vai detonar. O som do Godzilla vai te pegar, a fera do norte vai detonar. Bora girar, bora girar, bora girar já. Equipe Sem Noção aqui marcando o Brasil com a gente. A equipe Sem Noção. Os garotinhos são sem noção mesmo. 007. Seis horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero. Me dê. Essa música é boa. Estou em desespero, exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa. Sem você eu não vivo. A galera que gosta de invadir as praias mês de julho, começando já com chave de ouro, vai ser na Praia de Caipiranga, domingão, tudo em jogos do Mingão, Praia de Caipiranga, som gigantão de Caraú, é a pressão de som da ilha, sabe tudo em jogos na Praia de Caipiranga esse domingão. Dia 8 vai ser Praia do Caripi. Dia 15, Praia de Guajará de Beja. Não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Dia 7, Praia de Beja, meu irmão. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no risco e briguei com você. Bora tocar essa aqui também, bacana, bora! DJ já passou, DJ Duda, vai tocando! Não, essa aqui sim, mano. Te liga. Caras. A cara do sucesso. Godzilla! Essa aqui é do tempo que o DJ Duda chorava, meu irmão. Mentira. Não fui eu quem disse adeus. Quando tudo estava bem, te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma como é que é? Parceiro Marcos da Sona Mana. Ele é a primeiríssima só de boa. Juntos sonhamos. Ele é a minha amiga Andresa. Tem também o Diego e toda a galera aqui do lado. Tem também a Pátio, o meu parceiro Renan. A Vivi e toda a galera do Salão do Grau. Hoje eles estão aqui. Godzilla! Vem toda a galera do sítio, de Itacune ali de Barcarena. Meu patrão Patrick, alô Patrick! Patrick, o Maninho, seu melhor dama ali marcando o presente com a gente. Um abração, Maninho, viu? Também a Lídia e toda a galera de Barcarena lá do Itacune, meu irmão. Godzilla! Godzilla! Talvez você já saiba que ainda aguardo vingança. A galera do Sonho Invisível tá na área! E a gente abraça o mundo carinho, hein? Será essa Riquelme? tá de boa, desde cedo com a gente. Te abraço com muito carinho, hein? Este momento não é bom nada. Bora, Riquelme! Atrapalhou a nossa história, chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome. Hey! Olha, Patrick, mais tarde, praia de Cuipiranga. Quero partir pra praia de Cuipiranga, Pousada do Galo. Escrito numa tatuagem. Aí, durante o dia todo, vai ter Godzilla aqui. Mas a gente vai estar aqui a partir das 7 horas da noite. Tudo já, você viu? Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome, oh meu. Olha a mancada, vai. Banda 007 é chupitereté. DJ Jefferson e DJ Duda. Ver você partir, a vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles dão a chicotada do amor. É um búfalo do Marajó. É um búfalo do Marajó. E a galera chega em massa, hoje vai curtir aqui no Laranjal, Dudu e Javas, no Entona Galera do Animal. Godzilla! Todo dia sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você. DJ Jefferson, eu te amo. Vá pra cima, Patrick, assim. Sem eu perdido, sem me encontrar. Amor, preciso te explicar. O meu pato americano tá na área do americano. E hoje eu vou sair, curtir um bar ao light. Você é mais do que sonhei. Com o DJ Tapó, ele é de Belém. Minha vida é com você, eu te amo. Bora na marcante, bora na marcante. Detonando, vai detonando, detonando, detonando. Tsunami devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha Godzilla! Já não sei o que fazer, e quanto mais eu fujo, mais. Abra também toda a galera do Salão do Grau ali marcando pra gente com a gente. Cada carreta atrevida, meu irmão! Sofrer, coração disparou. Pra sou meu parceiro Diego, até o Marcos, e toda a galera, meu irmão! Você não dá. O meu patrão Renan! O Renan, os melhores cortadores de cabelo! Não tem fim! Ali da Vila dos Cabanos, no Salão do Grau, meu irmão! Minha tentação! Banda Tribal! Bora tocando assim, vai, vai. Se a palavra é sempre você tá ligado. Sede do Izan, Godzilla tá na área. Ama, e a gente vai tocando as que marcaram pra galera curtir. É vida louca, mas eu também amo. Que Deus ilumine todo mundo agora. Quero caseado, faço povo rir. Com tua palavra, mando mal embora. Minha amiga Carol, parceiro Serginho também da Águas Lindas, por aqui com a gente. É poder compartilhar. A galera de Águas Lindas, tá só na manha. Feliz quem tá ao seu lado. Hoje eles estão curtindo, animal. É Godzilla. É poder compartilhar os sentimentos e saber fazer feliz quem está do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Aí, galera, sábado, dia 7. De Jefferson, DJ Duda. A galera do Godzilla. Lá pelo Sapateiro de Beja. Aí no dia 8, domingão. Vamos estar lá pela Praia do Caripi, lá no Bar Matapi. Junto com a Terra Saudi. Aí nesse domingão também, viu? Praia de Cuipiranga, Poçada do Galo nesse domingão. Tudo já esperado. Praia de Cuipiranga, domingão, 1º de julho. É saber fazer feliz quem tá ao seu lado. E quem toca tudo já os panetona. Saber perdoar, se lembrar do passado. É poder compartilhar e sentir. E bora girando, girando já. Te lembra, Patrick, dessas músicas? Ó, que doido, meu. Só diz que sou sua menina com superpoderes. Que sei como usar esse amor que ainda se... Alô, meu parceiro Serginho da Alemanha! Se sou sua heroína, não fuja de mim. Entenda que esse amor me dá força, te quero aqui. Olha, Patrick, pega teu pendrive logo lá, porque rola, vai rolar só Godzilla essa parada, te liga. O poder de me atrair, tentei te ver e acabar com... Alô, meu parceiro Marcos, tá na manhã, né? Não é tão fácil te sentir, mas eu te quero outra vez. Se sou sua heroína, você é a fonte do meu poder. Uma, assim, ó. Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. Aí a garota fala pro cara assim, ó. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu plano vem, largue essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Um abraço, meu patrão americano aqui, marcando presença com a gente. É o americano! Sucesso! Bora tocar mais uma, bora girar, gira, vai! Banda 007. DJ Jefferson. DJ Jefferson consagrado e DJ Duda Ostentação. É pressão pra todo lado. Não está sendo fácil. Um abraço também a Paty, a Paty. Que bacana pra gente com a gente, mergulho. Nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Te amo e não vivo sem você. Amor, DJ Jefferson e DJ Duda. Vamos agitar agora? Então detona pra galera. Se é marcante, se é pra tocar no coração da galera, então relembra assim, meu irmão. Esse som aqui é bom, meu irmão, te liga. Assim, ó, chorar pra quem, meu irmão? Não vai trazer você, gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se esconder? Olha meu parceiro Serginho ali, marcando presença com a gente. Abração do Dudu e do Jefferson Lozaja aí, meu. Sinto tanto frio, eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Girando já! E essa aqui, ó, vai! Godzilla. Longe, porque você não volta, meu amor te... O meu patrão Marco não marcou! Amor, meu patrão Marco na carreira atrevida! Estou ficando... Paca de Luriel, senhor. Só penso em você. Ele tá dormindo. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. Godzilla, a aparelhagem Godzilla. Destaque de Barcarena. Meu quarto, me sinto tão só, falando com a luz. Patrick, um abraço, Moninho! Abraço, Patrick, da Vila do Escabana, aqui marcando presença com a gente. Essa aqui, meu irmão! Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a notada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Calma, você foi até mais ou menos. Quando foi te Renan, partiu mais tarde Pousada do Galo Praia do Cuipiranga. Aí depois partiu pra cá pra curtir o animal. Banda, fruto da terra. É no batidão, no batidão, no batidão. Olha, dia 7 vai ser Praia de Inveja, dia 7. Lá no Sapateiro. Beira da praia. Godzilla! Desse jeito pra mim. Já me apaixonei uma vez. Não quero me apaixonar. Feridas em meu peito, eu vou próxima, Diego! Patrão Patrick ali marcando presença com a gente. É nóis, maninho! E você sempre ia me procurar, mandar mensagem pra você. Patrick do tempo de sais de música, meu irmão. Veio pra mim. A rock passou pra todo eu lado. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. E o DJ Daniel a comandar o som do meu novo amor. DJ Jefferson consagrado. Não mande e-mail pra mim. Você sabe muito bem que eu não tô mais afim. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Feridas em meu peito eu guardei. Será que um dia vai sarar e vai passar? Viviane Batidão. Bora no bastidão já! Parceiro Riquelme, dá no mano, agora Riquelme! E a galera do Sonho Invisível! Sarari, sarirom, charari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom. Eu vou passando meu chiclete, mano. Minha amiga Carol, tá também o Serginho! E a galera de Água Linda, tá só na mana com a gente! Hoje curtindo Godzilla! Só nós te marcaram pra galera curtir. Bora, bora tocar. Daqui a pouquinho a pressão pra galera. Assim. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar. Ali a portaria já tá liberada pra galera, beleza? Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte. Nossa amiga Paty tá na manhã. E também a Andresa, tem também a Vivi. Vamos, Salimão! A Vivi, sim, é teu animal. Bora tocar mais uma. Já. Tudo. Portaria liberada. Assim, meu irmão. Machucando, já tá rolando, bora! Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. O meu coração. Meu patrão Renan da Valor Anjo Marcante, relembrando a Donaldinho! Olha, Renan, mais tarde partiu pra Tupiranga. Vamos lá de popopô, hein? Você. E um tirico gigantão lá na pousada do galo, rock doido! Foi tão nato, ah, o cara tem aquela relance que é. Pra que isso fosse a alta definição em cima da água, meu. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo. Só quem sabe solta a voz comigo, assim, meu irmão! Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo, eu largo tudo. Cheiro, te deitar no meu peito. Eu largo tudo, tudo, tudo. coração. E contigo quero DJ Duda. Pega-te se não me vou te amar. Godzilla! Bom, bom, bom. Vai assim, bora detonando. Assim, ó. No Godzilla, vou, vou, vou. Quase tudo confirmado. Foi uma noite inesquecível. Dia 15. Eu te conheci. Godzilla. Lá pela praia de Cuipiranga. Na verdade, Ilha Trambioca. E no dia 16 de setembro. Quase tudo confirmado. Em frente à cidade de Abaetetuba, lá no Rio Tabatinga. E o que? E o Godzilla, Godzilla. Mete tsunami, pom, pom. Tô de ideia, pom, pom. DJ Jefferson, DJ Duda, toca sempre em nome de Salão Top Estilo, a Feira do Pioneiro, a J Multi Celulares na Feira do Pioneiro, Mac Lanche na Praça de Vila do Conde, Lava Jato Alto Brilho na Praça de Vila dos Cavanos, e o Godzilla vai detonando já! Seu Patrick! Patrick tá marcando presença com a gente só no pacote, meu. O cara ficou maluco, ficou doidão quando ele viu aquela garota, meu irmão. Fiquei maluco quando vi aquela mina. O meu patrão Ricardo ali marcando presença com a gente. O garotinho da Ômega, meu irmão. Meu chão, movimento sexy me chamava atenção. A galera tá vendo o som invisível, tá de boa, hein? Quatro palavras, sua boca, pode crer, rock doido. E o Godzilla Luizão vai detonando. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Bora, Godzilla tocando. Ela fala pro cara, essa aqui é muita onda. Agora sou solteira, já me libertei. She wanted you. Abraço pro meu patrão Marcos ali da carreta. Eu atrevida, meu irmão. Bora, Diego, pra cima, Diego. Ah, empresário do Salão no Grau também tá na área, o Renan. Pode crer, bagulho doido, hein? Faz barba, cabelo e bigode. O meu patrão americano aqui marcando umas vezes com a gente. O meu patrão americano! Lá na Vila do. Vila São Francisco, meu. Serginho da Namana, hein? Um a Carol! E toda a galera de Águas Lindas! Hoje curtindo Godzilla, só na Namana, hein? E tua voz pela manhã. Só na boa! Quando a luz do sol vai. Portaria liberada, marcante, vai detonando! Tudo em jogos, vai! Você é mais que uma linda mulher, é tudo que eu sonhei. Nunca deixa de te amar. A gente tocar essa aqui, ó. Godzilla! Em pedaço. pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Um jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes. Abra também ali a Andressa, marcando presença com a gente, toda a galera. Passa só. Ô, Pati! Oxi, meu irmão! Nessa estrada não. Tu relembra? Então relembra assim, ó. E aí, é. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito, só você me ser do lado. Bora tocar essa aqui, ó, já! Do tempo da escolinha! Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Godzilla. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me ensinou. Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer a palavra I love you. Sempre o cara dá volume, irmão. Quando ele chega na sala de aula, ele dá logo um visto naquela garota top. Vai te ligar. Eu faço tudo isso que é pra você notar. E vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Girando, gira tudo, vai girando. Bola na marcante, joga tudo. Olha meu patrão Marcos, já que é bom. Mais tarde vai rolar isso aqui na pousada do Galo, prédio do Ipiranga. Pra você dizer mudei. E hoje? O que passou, passou. Qual é o papo? Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Com uma galera do rock. Deixar o som me levar. Godzilla! Aí, meu Godzilla! Hoje eu vou sair. Godzilla! Com uma galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do... Aí, dia 8, praia do Caripi. Mata fim, dia 8, domingão. Bora girar mais uma! Jefferson e DJ Duda. DJ Jefferson consagrado. Que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Essa aqui é boa, meu irmão. DJ Jefferson. DJ Jefferson. E o meu patrão, o Patrick, ali marcando presença com a gente, com a Maria Sobrenadão. Bora, Patrick! Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. É a nossa linda história de amor. Galera, domingo dia 29, Godzilla vai estar lá no Baixa Cará, lá no Caldeirão do Tico, festa tradicional, com o grande Bingo do Boi pra galera. Tem que ser feliz e ter um amor, é tomar banho de chuva só nós dois, é que nunca segue o rio do nosso amor. E o Godzilla dia 29 de julho, Caldeirão do Tico. Godzilla, o animal da Amazônia. Olha, viu, gente, segunda-feira, depois do jogo do Brasil, Vai ter nossa live é Melody aí. Brasil, é um prazer cantar com vocês. Um prazer, não. No Face, viu, né, Jean? Fazer uma live depois do Jogo do Brasil, segunda-feira. Ia dar valor a quem me ama, a cuidar de ti como se fosse uma planta. Imaginando, imaginando já. Godzilla, o animal da Amazônia, vai te pegar. Me diga por quê, não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não gostou em nosso amor. Então canta assim. Hoje eu vou te provar. Escute essas coisas. Toda noite o Duda chora. Toda noite ele chora. Esperando. Sacanagem, Duda. DJ Jefferson! Atende Júnior Clean, nossa canção que ela vou, que eu vou lembrar. Nós dois. Os moleque doido chegaram. Banda da Rosa. Um do Remo e do Paixandu aí. A maior referência em Melody, Melody. Me diga por que não pensa mais em mim. O cara tá dividido, meu irmão, bora! Estou dividido. Lopate, o animal vai te... Godzilla, o animal da Amazônia, vai te pegar! Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir quantas coisas é... Os patrocinadores do show dos DJs Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Lava Jato Alto Brilho, na Praça da Vila dos Cabanos. A J Multicelulares na Feira do Pioneiro. McLanche na Praça de Vila do Conde. Salão Top Estilo na Feira do Pioneiro. Godzilla. Godzilla. O animal mais rock doido de Macarena. Bora fazer assim, ó. Vai no batidão, no batidão. Essa aqui é do momento e a gente vai detonando no Godzilla, ó. Charlie dos Anjos. Sucesso em todo o Brasil. Pensando bem. Godzilla! Assim, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada. Por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby. Alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie. Agora também, galera de Coraxia ali, marcando presença com a gente. Sei, em te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E a gente vai tocando assim, com mais de um funk, tem um show pra galera. Dar a notícia. Aquele medo pra galera, tem um delírio, meu irmão. Que ela tá livre como um passarinho,

A Ruana aqui marcando o presente com a gente. A Ruana, a seguidora do animal. E a Nina lá da Vila do Conde. Cuidado, sonso não é bom. Me diz quanto o seu chefe paga no seu dia de trabalho. A galera que invadiu ontem o terraço vai ter tua. Super lotado ontem o terraço, daquele jeitinho, com Dudu e o Javoson. E hoje a galera tá aqui marcando presença com a gente, galera de coração. Faço qualquer coisa. A também galera da carreta, atrevida ali, marcando presença. Alô, Marcos! E se nada lá te agradar, vou te dar um abraço, tamanho. Um abraço vai passando o Negão. A Marcela pode ir marcando presença com a gente, alô, Negão. Porque o meu amor é do tamanho. Jefferson Consagrado. Vai caber certinho, só eu e você. Vou te dar um. DJ Jefferson Consagrado. E DJ Duda Ostentação do Godzilla, o animal. O amor é do tamanho G. E vai caber certinho, só eu e você. Banda 007. Pra ficar do seu lado, eu faço. Parceiro Careca! O cara da eletrônica tá na área! Até segura sua bolsa. Alô, Careca, abraço! Tá só na manha! Nada lá te agradar. Vou te dar um abraço, tamanho G. É pra ficar bem aí. Aí a galera já sabe nesse domingão. Porque aí durante o dia tem tudo e já o suposado do Galo, Fred do Campiranga. E vai aí à noite. Eu e você. Aí a partir das 7 horas da noite vai ter tudo e já o aqui. Mas o Godzilla começou. Vai começar às meio-dia aqui nesse domingão. Beleza? Com você, porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho, só eu e você. Meu parceiro Pelado e toda a galera do Chifre Som. Tá só na manha. Galera que faz o chifre tá na área. Tudo em você, porque o meu amor não, aí, é do careca não, pô. Vai caber certinho, só eu e você. E vai caber certinho, só eu e você. Manda 007. E a gente vai tocando o som da rocha, daquele jeitinho pra galera, meu irmão. Assim, ó. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser. Um abraço também ali a Ellen, marcando presença com a gente. Eu vou guardar esse amor. Meu irmão, pelo amor de Deus. Me fala como. Um abraço também ali a Anne, marcando presença com a gente. Não pode esquecer da garotinha. Ali marcando presença com a gente. Aquela vez chegando de mansinho. Curtir nosso rock, meu irmão. Um abraço do Duda e do Jefferson Animal. Beijá-lo. E se um dia você me chamar? Conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. Duda, não esquece do Riquel da Ômega, rapaz. É esse dia aí, é justamente. Riquel tá desde cedo, de tomando muito gelo. Que eu não quero que aconteça. O Riquel da Ômega, ele tem moral, meu. Riquel da Ômega, sabe sim, é sempre nós. Assim, ó. E quando você me diz. Assim, Patrick, no caqueado, mano. Só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Banda 007. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.